Sempre é meu melhor dia. Lá me diz que quer ser só minha. Se a chave esquenta, meu bloco pia. Sinto mais de 100 nessa rodovia. Como tu viste, ok, já tem time em cima. Oh shit, querem me pedem mais. Querem me pedem mais. Por isso volto atrás. Oh shit, querem me pedem mais. Sabe o que a gente faz, como ninguém levamos a vibe. Levamos a vibe, ou se me diz que não. Nunca vai ser tarde se o papo é cifrão. Postamos as notas, vivem se discordão. Gostamos disso porque pra mim isso é superação. Ligo o Barone, pra dar um brilho no meu dread. Sei que tá fim, eu sei bem o que ela prefere. Eu vivo assim, pra mim é raro eu ficar na bad. Contando tinta assim, dizem que o que eu vivo é uma série. Parece uma série. Passei no barulho, cheio 10 mil no dread. Eu tô de lacoste, sou cachorro louco, só ideia que procede. Break, freio da Blaze, passei veneno, agora é só lazer. Melhor dia da minha vida, correndo atrás, eu fiz tudo acontecer. Leais amigos, eu conto os dedos, um forte sincero. Daqueles que estavam comigo no rolê a pé, hoje derrubo zero. Os picos gritas, bebê brisa no meu tchum ancho. Linda, muito linda, hoje os mandrake de tira lá da zona sul. Me custa la gata linda, muchacha que me domina. Tu sabe como lo hacía el babo. Eu sou tu patrão, eu não tinha nada. Irmão, bem que você me disse que eu ia chegar. Eu tô com o Barone, o Juju e o Doce. Com o mapa coroa no Guarujá. Me custa la gata linda, muchacha que me domina. Tu sabe como lo hacía el babo. Eu sou tu patrão, eu não tinha nada. Irmão, bem que você me disse que eu ia chegar. É o Paulo Black aqui só pra fazer minha companhia. Tô fechado com o Barone, com meus dreads sempre em dia. Que eu estágio, eu tô no filme. Melhor dia da minha vida. E quem sabe já me viu. Já fiz disso, já falei, baby, vem lá, go, go, go. Tô no top, top. Só ajuda pra contar. Cola, volta na Billboard. Uns me viu, nem acreditou. Virou fuck, todo dia limpei um pouco. Todo dia você me joga, jogou. Chefe no controle, eu sou o filho. Eu tô no top, que eu me cobro no mínimo. Como influência, se pra você se ligou. Nós é a própria fonte, nunca nega a ponte, liga a fonte. Sessão no estúdio, tô no melhor dia. Gangue do Barone veio pra Bahia. Jovem D que faz a melodia. FL Estúdio, nego, eu tenho a sincronia. Sou jovem, tenho a Benz, nego, tem mais nota que cabe. Melhor dia, quando eu conto os mano que são de verdade no dedo. Gente falsa, sempre cercando os que são verdade. Já vi de tudo, já vi de tudo. Meu mano, pode deixar. Mano, se o assunto é grana, eu já vou. Muito que escolar de rockstar e eu nem toco rock and roll. Manos que não valem nada, de longe se tu fedor. Eu tenho orgulho da minha caminhada, sou um vencedor. E os manos que se foram tão no céu. Oh, naná. A maldade, mano, disso eu não sou rei. Oh, naná. Melhor dia, porque meu sonho deu certo. Mano, eu organizo o trap, me sentindo arquiteto. Naná. Eu passo certo a caminho da evolução. O melhor dia é um bom motivo pra viver, mas seguindo sempre as batidas do coração. Ver um futuro com meus manos todos em paz. Só paz pra você, pra mim, você, pra mim, você, pra mim. Só paz pra você, pra mim, você, pra mim, você, pra mim. Paz pra você e pra mim, melhor dia é assim. Chego iluminando tudo, do começo ao fim. Colei com a gangue e vim pra Salvador com o padrinho. Eu boto fé nele sim, eu boto fé nele sim. É o melhor dia da minha vida, baby. Pode celebrar, tô com saudade, baby. Eu tô com Barone, você sabe, baby. Tô chegando, baby, tô chegando, baby. Tô com padrinho, é vrum na Porsche. Vrum na Porsche, Porsche. Mil por hora sem bater no Porsche. A cada esquina eu tiro a fina, eu nunca contei com a sorte. Eu nunca contei com as faces, sorrir, acenar pra morte. Vai, vai seguir no meu ritmo, tu vai ficar em choque. Vai ficar em choque. Melhor nem tentar. Quer competir? Vamos acelerar. Cê vai ficar pra trás. Não adianta mais. Ninguém supera a nossa voz. Quer bater de frente, man? O flow que vem é o mais star. Nós é sem limite, man. Pra nós nunca nada é demais. Mais um hit, man. Voando eu tô no gás. Vivendo de estar. Mas eu quero paz. Melhor já com bonde. Isso que me deixa mais no gás.